Salvador, aquele Cordial Bom Dia do Papa Romeu Mike Serra Golfo, Transformação Lima. Papa Romeu Mike Serra Golfo, acione identificações, está sob contato radar, 60 milhas, Oeste Salvador, voe na Pro de Aman para interceptar a chegada Aman, retorno para a descida. Identificou, voa na Aman, vai chamar o ideal, Mike Serra Golfo. Finalizado no LS, Gol 2171. Gol 2171, não complete final LS X-Ray, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. LS1895, bom dia. Plano 230, desça para 2000 pés. O ajuste no 097, autorizado. Final LS X-Ray, responsabilizado. Oi Salvador, bom dia, Gol 2171, final pista 10. 2171, tráfego avistado, curso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 79, ajuste 017. Autorizado, pouso, Gol 2171. Plano 3304, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Recife, 260-288. Obrigado, tá? 3304. Para a descida, Mike Serra Golfo. Tá, Romeu, Mike Serra Golfo, encontra-se no espaço aéreo Golfo, descida a critério, reporte passando a mão. Sente a critério, vai descer pelo 050 via mão, Mike Serra Golfo. Plano 230, complete final LS X-Ray, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. Torre, salvador 1995. Correção 1895, gol. Estimar 6311, desça até 4 mil pés. O ajuste no 017. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 10 milhas, rumo noroeste. Mantendo 3 mil pés, um Charlie 208. 4 mil pés, 107, o Xanema 3 ou não? Papatã, Angosta, Golfo Uniforme, informou tráfego, suposição de 2 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 050 em descida para 4 mil pés, o Airbus 320. Salvador, voo 230, final, pista 130. Voo 230, posto autorizado, pista 0, vento 180 graus, 9 nós, ajuste no 0, 9 nós. DMA 311 após pelo, desça para 2 mil pés, o ajuste permanece no 017, autorizado a final LF X-Ray, reportabilizado. Após pelo, 2 mil pés, autorizado LF, portado estabilizado, DMA 311. Angosta, Golfo Uniforme, sub mantém a nível de voo 1900, quando possível se estimar de pouso. Está estimando o pouso de barreira, sinal 1445, e está com condições de automatizar, propõe cancelamento, solicita o nível 1905. Patan, gosta do uniforme, ciente, plano de voo cancelado aos 1234, sub regras de voo visual para nível de voo 1905. Dois, três, zero, solo, aos 35, direito, no 219, solo. 219, obrigado, Rodrigo. Tá, Romeu, Mike, Serra Golf, desça para 4 mil pés. O ajuste no 097. 4.017, o Mike, Serra Golf. Ocean 6250, Skok Identity and Bomad 1 Arrival, descend 27060. Send 060, via Bomad 1, Arrival to, for example, 060, Ocean 6250. Oceano 6319, completo final LS X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, tá sempre ligado, Tango, Vitor, Bravo, Isk, informe seu estimado de pouso. 6319 da Oceano, essa brisada é LS, 118. Oceano 6311, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Oceano M3111, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, 6311. Bravo Isk, prosseguiu. Autoriza voar direto, dá presente para o destino. Aguarde. Controle, o Mike Serra Golfo pode continuar na descida? Mike Serra Golfo autorizado. Desça para 2.000 pés, autorizado a final LS X-Ray, repassabilizado. 2.000 vai para passabilizar o Golfo. Na M311, solo aos 40, direita 121, decimal 9. 219, já. China 6250, descend 4,000 feet, finish 1017, reduce the speed 2209. 4,000 feet, slow down 60 knots. Tango Vitor Bravo, isso que é autorizado, direto ao destino. Agradeço, Vitor Estabilizando, campo à vista, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, complete finalia sexuais, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf. Bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Sexta sessão, essa descendo, cancela e prossegue para 17. Reporte para o cancelamento, Mike Serra Golf. Ok. Gente, o Mike Serra Golf, voo instrumento cancelado aos 4-5. Inicie curva esquerda, autorizado final da 1-7, reporte na final. Golf. Era da Hotel, Olimpo 08. Comparar, Hotel 08. Avião 7, extrema baixada, travada, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 07 nós. Golf. Mike Serra Golfo, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 07 nós. 7, autorizado Mike Serra Golfo. Papa Romeu, Mike Serra Golf no solo aos 48, confirme o pátio. Autorizado, backtrack e retorno via pista até a bata, via Romeu, Mike Serra Golf. Daqui a pouquinho eu vou deixar uma cara de S, vou fazer um plano, vou deixar um cafezinho pra vocês aí, café do Papa. Cliente, o Mike Serra Golf, muito agradecido. Beleza, já dá um ligo aí pra se alguém pegar lá na frente, porque tá dar 11 pilas de estacionamento só pra levar um café aí, que é do comando. Ah, tá bom então, pode ligar pra gente aqui. On final runway 10, clear to land, runway 10, the wind is 150 degrees, 07 knots, Oceania 6250. Clear to landing, Oceania 6250. 5, alterne 126 decimal 0. 5, 6, 0, alta golpe em forma. Torre Salvador, Olympus 08, na altura para cá. Olympus 08 mantém a posição devido a Airbus da Avianca, já autorizado o pouso final do manjá. Autorizado o Olympus 08, cruzamento, após prossegue Delta e Alfa. Reporte para ingresso na Juliette, na minha escuta. Olympus 08. 08, cruza pista, prossegue de Delta, Alfa, reporta para ingresso. Oceania 6250, on the ground at 54, turn right and call ground 121, decimal 9. Call ground, drop for case 1219. Autorizado para seguir o táxi Juliette, parte 1 no Índia. Quando no ponto de espera, reporta pronto para a decolagem. O ajuste no 0 no 7. 08, táxi Juliette, parte 1 no Índia, reporta pronto para a decolagem. Pista 08 autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus, 08 nós. Pista Colombo 08. O meu mais Serra Golf na escuta da torre? Papa Romeo Oscar Mike 1, Yankee, acione e chame pronto para o táxi. Salvador, bom dia, até 38-96-100, da informação Mike, descendo até o nível 150. Tá, 38-96, bom dia, reúne identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050. Essa é o 050, via Bomed 1, até 38-96. Olímpico 08, decolado aos 1300, chame o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Para o controle, 1208, Olímpico 08, obrigado, bom dia. Muito bom dia, Olimpo 08 decolado, perfil da Sambo Uno, com transição Leda, cruzando 2000 pés. Olimpo 08, bom dia, contato radar, via saída Sambo Uno, suba para nível de voo 260. Subindo para o 260 no perfil da Sambo Uno, Olimpo 08. Papatango, Vitor Bravo Isque, 63 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se em regras de voo visual e chame Aracaju, 120, decimal 3. 203, grato, bom dia. Azul 2783, autorizado a decolagem de pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Decolagem 2783. Yankee, Mike Yankee, faz quatro acionados com a Spartan. Mike Yankee, autorizado o táxi, reporte ponto de espera da Oscar. Panorama, Oscar, ponto de espera, Oscar, né? Azul 2783, decolado ao 03, chame o controle 120, décima 8, tem um bom voo. 208, grato, bom trabalho, senhor. Salvador, bom dia, é o Azul 2783. Azul 2783, bom dia, contato radar, via saída Arbo 1, suba para nível de voo 200. 200, possibilidade de voar direto Árvore agora, senhorita? Voa e alerta, Azul 273. Grato, alerta, senhorita. Oscar Mike Yankee autorizado a alinhar e decolar. Estão no 7, o vento 140 graus, 089. Gente, autorizado a alinhar e decolar, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee decolado ao 06, chame o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. Rádio 208, até a volta. Controle Salvador, Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, mantenha-se em regra de voo visual no meu pé, direto Manati. Quando possível, você chamar de pouso. Gente, estima pouso, senhora, aos 1320. 1320, copiado. Reporte na 20ª milha. Oscar Mike Yankee. Voltará na 20ª. Olimpo 08, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 118.35. Olimpo 08, controle. O 08 está na sua escuta, prossiga. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 118.35, Olimpo 08. Agora com o centro Recife 125.1, alternando 283, Olimpo 08. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 0094, informação mais. Bono 094, bom dia, aciona identificação, via chegada Bomet 1, no desça para 4 mil pés. O ajuste no 0097. 17, 4 mil, Bomet 1, no 0904, 0094. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, frequência livre, não há tráfego reportado no setor. Uma, três, dois, sete, copiado, Oscar Mike Yankee. Estabilizado, tá? 3896. Tá, 3896, eu completo final LS Express, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 118, 95, tá, 3896, até mais. Azul 2783, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Chama Recife 1260, alterna 1288, bom dia, excelência. Bom dia. Bem estabilizado, LSX, pista no 0. Então, 3896, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista no 0, tá, 3896. Correu, o Papa Tango Oscar Golf Serra, ponto espera próximo. Papa Tango Oscar Golf Serra, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero. Alinhar e manter, Oscar Golf Serra. Para aí. No solo 19, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita, 121, decimal 9, até 3896. Serra, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 089. Gol Serra, iniciado. Sou aí, gol 2171, ponto espera, dá 1-0. Gol 2171, no ciente, mantém ponto, espera. Mantém. 2171, autorizado a alinhar e manter, tá? 010. Ali, mantém, pistando 0, gol 2171. Patango Oscar Golfo Serra, decolado aos 2-0, chame o controle 1-20-8, tenha um bom voo. Obrigado, uma boa tarde, Oscar Golfo Serra. Controle de Patango Oscar Golfo Serra. Patango Oscar Golfo Serra, contato na Dascuba para nível de voo 1-0-0, saída Coral 1 no Bravo. Após 2000, voo direto Coral. Afirma, após 2000, direto Coral, no Bravo, Oscar Golfo Serra. 1-0-9-4, efetuando o desvio? Mas, agora, eu estou retornando aqui para a etapa. Gente, desça para 2000 pés, o ajuste no 017 autorizado, afinal ele é certo e responsabilizado. Reportará, 2000 descendo, obrigado. O 2171 é a torre? Prossiga. Quando autorizada a decolagem, vai manter a proa até 4000 pés e após curva direita na proa de Leda. Ok. Ok. Quando autorizada a decolagem, mantém a proa até 4000 após direita Leda. O 2171. Correto. Aguarde para a decolagem. Ah, depois. Voo 0945, Brau da esquerda aqui, vai interceptar nessa proa. Sim. 10, vento 150 graus, 08 nós. Nível de decolagem, voo 2171 iniciando. Voo 2171, decolado aos 25, mantenha a proa até 4000 pés, controle 120.8, tenha um bom voo. 608, bom trabalho, 2171.